beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós, te vejo no pódio. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.